Fala, Mike. Oi. Vamos usar um oi natural. É. Parece que é a primeira vez. É a primeira entrevista, tá ligado? Tipo, sem repetições. É. Não aconteceu nada com a primeira que teve. É tudo novidade. É verdade. Bom, então hoje no podcast a gente vai estar entrevistando o Mike Lizard, sem erros dessa vez. Pela segunda vez? Pela segunda vez, que é a primeira vez que o Jaro ferrou a entrevista. Não, a primeira vez foi o PC do Yusuke, gente. Não tá culpa mim, não. Foi culpa sua, Jaro. Não foi isso. Só pensei que salvou errado. Só pensei que salvou errado, tá ligado? Não, quem sabe culpado é o Natan, tá ligado? Não é culpa sua. Bom, vamos fazer aquela pergunta bate-bola, jogo rápido. É. Nome? Brenner Santana Rio. Idade? 19. Naturalidade? Estado? É. Cidade de Goiânia, estado de Goiás. País Brasil, né? Pra quem não sabe. Não, pera. E se alguém ainda não sabe, isso fica no planeta Terra. Mas tá bom, já, a piada já perdeu a graça. Via Láctea, só pra ficar mais informado. Não, antes do sistema solar, né? Tô esquecendo. Peraí, me perdi aqui, deixa eu achar as perguntas. Eu fiquei apertando pro lado, pro push do talk e sumiu. Como vai sua vida, Mike? Hã? Improviso, tá ligado? É, lógico. E qual é a profissão? Profissão? Eu atualmente eu não tenho um emprego. Na verdade, eu atualmente só estudo. Na profissão pode falar estudante e qual é o curso ou qual é a série? Ah, eu estudo curso de engenharia elétrica. Legal. Fecha o curso de engenharia. Também não falei isso. Tô no quarto período. E o curso é de quantos anos? São 5 anos. É, a maioria dos cursos é assim. É, qual é a classe do personagem principal? Lorde. Aí, Jaura, se você quiser perguntar também, fica à vontade, feche também. Beleza. Cara, eu tenho que abrir a pastinha de perguntas, okay. Eu sou que enrola. É, que assim, só eu falando é tenso, né? Você pode perceber, daqui a pouco o Jauro vai sumir, você pode saber o que é, né? Não, eu tenho que comprar coca, tá ligado? Se eu sumir é porque eu fui comprar coca, entendeu? É, você vai fazer depois da entrevista, ou no segundo tempo. Ou no intervalo, no intervalo eu vou daqui lá comprar coca. Então, vamos lá. Não, você vai depois do intervalo, a gente não vai fazer intervalo de meia hora. Vai fazer intervalo, não, o mercado é uma quadra daqui, muito rápido. Não, então vamos lá, quieto, Yusuke. Ô Mike, ignorando o Yusuke, tá ligado? O que te fez jogar RAG? Na verdade, um amigo meu uma vez mostrou o jogo e eu gostei muito dele. De princípio é isso. E quanto tempo você tá nesse jogo? Efetivo mesmo, um ano e meio de jogo. E assim, quando teu amigo te mostrou o jogo, o que você achou mais interessante? O que chamou tua atenção pra você começar a jogar? Ah, na verdade é aquela mesmo, aquela sempre tem aquela. Sinceramente, ser sincero aqui. Sempre tem aquela ilusão de começo, né? E na verdade, eu nunca tinha. Foi o primeiro jogo online que eu joguei. Antes eu só tinha jogado jogos RPG single player mesmo, de videogame. Isso ajudou, né, a gostar. É, uma coisa que ajuda muita gente a começar a jogar Ragnarok é já ter conhecimento de algum RPG, single player ou de computador, sem ser online. Que eu achei bom, assim, pelo menos de primeira vista, negócio, sistema de classes, né? Que realmente, mesmo depois passa esse tempo todo jogando, você vê que o sistema de classes do Ragnarok é bem mais avançado que muitos outros jogos. É, fora o sistema de classes, também tem aquele negócio de build, e aí a galera faz bastante jogadores, né, Jaura? Pois é, isso. Fica fazendo um monte de personagem, sem ter o que fazer da vida, exatamente, em vez de estudar pra jogar. Tá ligado? Não é assim, entendeu? Não é assim também. não é assim não. Por aí, tá ligado? Vamos lá, Mike. Por que a classe Lorde? Bom, na verdade eu escolhi. Foi a primeira classe espadachim. É o meu primeiro char. na verdade, fui escolhendo com o tempo entre a bifurcação de classe, né? Pelo menos quanto a classe 2. Pelo menos quanto a classe 2 eu não me arrependo de ter escolhido cavaleiro. Mas assim, não teve nada em especial que te levou a escolher espadachim primeiro, ou você fez um recorde de Ragnarok e jogou um dado e caiu em cavalo espadachim? Nossa, é dado. Não, credo. Tem que ser um dado bom. Na verdade, eu sempre gostei de jogar com personagens que atacam corpo a corpo. É, isso mesmo. E que tem, que aguente um pancado também. Ah. Os jogos em geral são assim mesmo. Eu sou assim mesmo, né? Nunca gostei daquele negócio que o cara ele mata muito, mas não pode vir algo errado que ele não aguenta. Senti uma indireta assim pra quem usa de esquiva pra sobreviver. Tipo, se... demais. Ah, não consigo usar esquiva, aí apanha primeiro e vai apanhando, morreu. Tem outro negócio. Então agora eu tô pensando uma coisa que eu também gosto, que é uma classe que tem como você calcular mais ou menos o quanto que você aguenta, porque você não esquiva, né? Porque pelo menos é o objetivo que eu escolhi. Se não esquiva, você pode pensar mais ou menos quanto você vai durar apanhando, entende? E o tanto que você tá irritando, isso qualquer classe faz isso, mas quanto em relação à sobrevivência, é uma classe que é fácil de você estimar quanto que você aguenta. Você tem tempo de calcular, né? Que tem classes quando tem pouco HP, começa a apanhar muito e fala, eu vou durar pouco. Não, bruxo, por exemplo, não pode nem apanhar. Mercenário, arruaceiro, qualquer outro que dependa de esquiva, é uma coisa que é na sorte, você não tem como se estimar. Você pode ter matado um bicho, mas pode ser pura sorte que você matou ele, por exemplo. Aí você vai, eu aguento, chega lá e morre porque não esquivou. Algozes, arroaceiros, mercenários, evoluções, ó. Ouçam bem esse cara, hein? Ai. Então, Mike, se não fosse esse LK, qual classe seria? Olha, poderia ter sido bardo. Na verdade, se fosse de começo, ou seria isso, ou seria um bardo. Então você tentou jogar o dado duas vezes nos personagens e o segundo dado caiu em bardo. Na verdade é que eu senti mais seguro em começar com o que eu já tinha mais ou menos a noção. O bardo eu nem sabia o que ele fazia, eu sabia que ele tocava no máximo, mas não sabia qual era o efeito disso, não sabia o que ele aguentava, como é que ele fazia pra matar as coisas. O máximo que eu pensei que poderia, sei lá, ter música que arranca sangue. Rita alguma coisa, mas que eu pensei foi isso. Mas não, nem de bater com violão pensei. E o que você mais gosta de fazer quando tá jogando Ragnarok? Roubar monstro seja fraco. Não por ser fraco, mas porque, sei lá. Tem graça. Tá tendo que dar um perfurar e mata tudo de uma vez. Não, eu perfurar não, rapaz. Isso, impacto de eu nunca tive tiro. Eu sei. Até que eu, pra fazer a brincadeira dessa, talvez seja melhor que eu use quebrando de lança, pelo que eu vi. Eu não sei se é os caras que eu fui comparar, mas parece mais fácil de pegar uma de lança do que o tiro no moto. Nossa. Mas tem muita gente que é ruim pra mobile, não sei se é isso. É, realmente depende da classe. Não, tem gente que faz o seguinte. Depende, né? De quem joga. Depende muito. As duas skills, ela acerta o mob, mas o mob é meio concentrado pra algum rumo onde você tá olhando. Agora tem aquela pessoa que junta outro em volta dele, ele vai em um, ele não procura juntar os bichos, ele vai e ataca um com um ataque de área, acerta dois no máximo e acha que tá ruim o ataque. O Shukri, ele sempre mobou 10, 15 e matou tudo de uma vez só com o Tyr. Ah, então ele sabe concentrar o B. E não tô falando isso de bobeira não, realmente é o que ele faz. Ele sempre pôs assim nas medusas e também já pôs assim nos jogos especiais quando era Batori no mapa. Não era o santo laboratório, sonho. Mobar pra matar laboratório, o cara tem que ser muito bom. Então, é... Michael, o que você menos gosta no Ragnarok? PvP. Por quê? Ah, eu não gosto do fato de ser... De querer ficar comparando forças. E eu acho também uma afronta a respeito de uma pessoa pra outra, sabe? O PvP detona isso. Se não for por brincadeira, detona isso. É, uma coisa que eu até concordo, porque ainda mais PvP, se vocês já foram do nível livre, a galera não quer saber o que, que você tá fazendo. Você pode estar indo brincar com um amigo teu, eles se derrubam e ainda rindo da tua cara. Né, Jauro? Pois é, tá ligado? Pois é, eu também. Ok, mas... É, e no PvP, eu não sei que você não gosta, mas qual é a classe que você não se dá bem, tipo na Oi, tá ligado? Qual que te dá mais trabalho, que te irrita? Mestre Ferreira. Por quê? Por causa de choque do carrinho. É, isso aí te bota medo de muita gente. Hã? É, mas e o X1, você ganha ou ele sai na melhor? Sai na melhor, ele. Mesmo que não é tem que... como, não tem skill que possa, assim, se não for skill que mata na hora, ou AD, não tem skill que possa competir com aquilo. E é que é verdade, tem gente que não gosta de uma classe, mas ainda consegue matar, tipo o Vinicius, que não gosta do sniper. Sniper. Mas ele mata. Um trabalho, mas mata. Continua isso, rapidinho, eu preciso de um minuto de silêncio aqui, porque aconteceu uma coisa triste. Continua. Ah, vai ficar mais emo ainda, né? Cortou o pulso errado. Não, não é tão triste quanto isso, tá ligado? Então, Mike, como você conheceu o Priorado de Sião? Como é que você entrou no clã? Bom, eu estava upando meu bardo lá no mapa dos grifos lá em Verde Rachel. O mapa da porta da entrada do Ice Dungeon, né? Aí passou a Glorinha lá. E chamou na Glorinha na odalisca dela e me chamou no clã. Mas assim, vocês já se conheciam quando upavam junto lá no mapa ou simplesmente ela passando, te viu upando e chamou pro clã? Não, ela simplesmente passou, eu nem tava upando, eu tava sentado. Ela me conversou um pouco, ela me chamou pro clã. Pra ver como o clã evoluiu, né? Que antes parava e chamava alguém e conversava. Hoje em dia, tem que ser segunda classe, nível 90, ou transclasse, 70. Exatamente, eu acho que cara de oi, tá ligado? Eu acho isso ridículo. Ah, mas é clã de oi, tem que ter pré-requisito. Tá bom, gente, a gente não tem que começar a discutir sobre questões do clã, tá ligado? Se o Fest quiser dar uma palavrinha aí, entendeu? Já que ele é o líder e tal. Nada a declarar. Tá bom, então. Pronto, então a gente se continua. Matem, tá ligado? Se matem! Aproveita, tá gravando. É, tipo política, a gente pode discutir à vontade. Não vai mudar a lei, ponto final. Exatamente, entendeu? Tudo vai acabar em pizza. Então. É, fãs foram comprar agora. Ah, que bom. Não, foco isso aqui, foco. Foco, Jussi. Tô tendo foco. Na pizza que vai chegar daqui a pouco. Então, Mike, quando você não tá jogando Ragnarok, tá na vida real, o que você gosta de fazer? Jogar Ragnarok. Não. Tem dó. Isso é coisa de outras pessoas que não vou citar o nome, né? Ele disse que não vai citar o nome, tá ligado? Ele não citou, fui eu. É, foi você, exatamente. Ah, eu jogo muito videogame. E gostar mesmo, tem muita coisa que eu faço, mas não é por gostar. Eu gosto de, às vezes eu gosto de programar também. Jogar videogame é bom, exercite regularmente suas mãos todo dia, entendeu? Melhor do que videogame do que outras coisas, tá ligado? Então. Dedos treinados, exatamente. E você programa o que, Mike? Ah, eu... Na verdade, tá perguntando em qual linguagem? É. Java. E qual é o tipo de programa que você faz? Sei lá, tipo, calculadora? Ou só fica fazendo pergunta, digite um número que ele vai dizer a soma de tal? Olha, fala um negócio pra você. Só tem uma ofensa essa última aí, né? É que é os cursos básicos é o que eles mais mostram a fazer. Não, tem dó, moço. Pelo menos ultimamente, eu tava fazendo algoritmos que desenhava gráfico de função, desenhava figuras, comecei a fazer animações, mas eu gosto mesmo, assim, de programação em qualquer coisa que tenha a ver com alguma finalidade matemática. Mas não desse nível tão baixo, né? Mas é pois matemática. Só. E anime ou desenho, você tem algum que você acompanhe semanalmente ou diariamente? Ultimamente eu não tô assistindo nada de desenho ou anime, mas eu gosto de Mega XLR. E quando eu assisti há muito tempo atrás, gostava de Dragon Ball, né? Quem não gosta de Dragon Ball, tá ligado? Um monte de gente que nasceu ontem, sabe? Não pois conhece, é. Assiste o filme Dragon Ball e acha que é uma bosta. Mas um dia vai gostar. O filme realmente é. O filme é. Se for comparar o enredo do anime com o do filme, você assistir só o filme, você fala. Do anime deve ser um lixo. Então, as pessoas não... Quem é mais novo não assistiu o anime, e o filme é mais novo, né? Assiste o filme, aí vai não assistir essa bosta, não. Tá horrível. Quem nasceu ontem vai ouvir essa entrevista, o filme não é bom, assistam o anime. E em relação à música, Mike, que estilo de música você mais gosta? As músicas mais das décadas de 70 e 80, mais estilo dance. E tem alguma banda que você acha que você prefira, ou qualquer estilo, qualquer música de 60 e 80? Não, tem um monte de músicos, mas sim, são músicos que tem, sei lá, uma harmonia parecida. Mas eu gosto de Bee Gees, de Pet Shop Boys, Michael Jackson é pop, não é dance, eu sei disso. Boney M, eu não sei se é dance, mas eu gosto. Ah, sem ser dance, eu falei que gosto de dance dessa época, eu também gosto de música clássica. Quando você tá estudando, você costuma ouvir música também ou só quando você tá, sei lá, relaxando? Em que momento você ouve música? É só quando eu tô relaxando e quando eu lembro. Porque normalmente eu tô relaxando e eu não tô lembrando de música, pra mim parece que nem existe. Aí eu depois, antes eu ouvia muito, agora tá assim, tem a música tal, é boa, deixa eu ouvir lá. E tipo, tem gente que eu conheço que vai estudar e coloca música, como se fosse ajudar na concentração. Eu conheço isso. Ajuda muito, tá ligado? Aí depois do final do ano tá reprovando. Ou em recuperação. Pode falar, Jauro, você tem experiência própria nisso? Não, tenho não, tá ligado? Parece que eu sou um vagabundo, fico jogando o dia inteiro rag, mas no, minha escola tá bem, calma. Pagou, passou. Não entendi. E tá ainda no contexto vida real, o que você menos gosta de fazer, Mike? Que se te pedirem, você fala, não, manda o Nick fazer. Não, o Nick nem é o Nick, não. Se for, por exemplo, uma coisa que me pedirem, eu nego mesmo, assim, de cara. Qualquer coisa vai contra os meus princípios, né? Mas agora, algum favor que eu acho por ser trabalhoso, porque eu não gostava de fazer favor, mas não tem nada a ver com isso, eu não me lembro de nenhum, não. Então, se tiver, assim, qualquer favor, a pessoa pede, você vai? É, também eu olho a pessoa, né, se ela tá, sei lá... Vale, eu não sei. Isso. Então, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Ô Mike, você estuda assim, mesmo já falou muito no assunto de estudo, mas você estuda em que período? Manhã, tarde, noite? Eu não sou muito bem informado cada nessas coisas. Cada semestre é um diferente. Assim, primeiro semestre do ano, a maior parte do tempo é de manhã. Um semestre é à tarde. Entendi. O curso em si é integral. Você prefere quando? Manhã. Não, é que nem escola, hein? A maioria prefere manhã. Não, não tem comparação, estudar de manhã e estudar à tarde. À tarde é muito ruim. Realmente eu prefiro de noite. Ah, de noite não, tá ligado? Tá vendo de noite cedo, todas as partes não, boa. Não, é fora de que de manhã você tá com. Você acabou de acordar, você não gasta energia com nada, você não tem que preocupar com nada. Você tá todo ali pra aula. Não, ou tá dormindo pra aula também, entendeu? Tem esses dois fatores. Mike, a gente já saiu do assunto do Ragnarok, voltando um pouco, retrocedendo a Oi, já que você não gosta de PVP. Quando você tá... Se você for, assim, fazer uma PT pra subir castelo, quais seriam as classes que você prefere ter junto pra adentrar um castelo? Nossa, eu não esperava essas perguntas não, deixa eu pensar aqui. É pegadinha, Mike, é pegadinha. Eu nunca meti, eu nunca mais aí. A ideia é essa, você não esperar esse tipo de pergunta. Não, ainda mais que eu nunca fiz uma coisa desse tipo de... Ah, mas eu sei lá, um sumo com certeza, né? Um criador seria bom. Eu não acharia necessário um bruxo. Seria o arquimago, né? Eu quero dizer o arquimago. Mas assim... Tipo, supondo que você tá subindo o castelo e você encontra com matadores de Poring, ao invés de ter que matar um por um, HW já faz o trabalho todo. Ah, mas necessário mesmo eu não acho. Mike, uma coisa que... Então necessário pra passar por qualquer coisa assim de primeiro... Assim, não esperando algum caso particular ou outro, mas querer levar um caso... Tá esperando coisas mais gerais mesmo, né? Sustento, mais algum outro de ataque a longa distância. E mais um tanker, né? Porque se eu morrer, né, acontece o quê? Volta pro ponto de retorno. Não era esse tipo de coisa que eu esperava, sabia? Até a caça sabe disso. Vai, Jauro, faça a sua pergunta. Então, ô Mike, como foi o seu 99? Onde você pegou? Como foi que você pegou? Entendeu? Conte essa história. Foi, pelo menos, você quer só o up do level 98, né? É. Tá bom. Foi no mapa dos Anubis, só que matando passando. Foi em um dia, só, que eu comecei lá no level 97 e na madrugada eu tava no 99. Foi um up bem intenso, então. Não, foi muito, muito... Sei lá, foi muito forçado também, porque era o quê? Era... A XP tava 2x, né? Só que eu acho, eu não sei se é 2x bruto ou se é 2x em cima do 1,5 que já é o Thor. Mas eu tava usando dois anéis de XP. Eu usei manual do começo ao fim, só umas meias horas, né, que não tive manual mais. Foi isso. Foi muito mal. Tem que falar um negócio, lembra agora, falando de poção. Se não fosse o Igor aí, né? Tivesse saído do up dele pra fazer poção pra mim, não tinha pego 99. É verdade que você tava tão... Pra você ver, pra isso é que serve os amigos. Pois é, também se não fosse essas coisas, né? Se não fosse a sábia dele, ou ele com a sábia. É, pode ser. Porque a sábia dele mesmo não faz nada. Quem faz ele na sábia, né, de ter. Eu não sei que nem ainda, mas não entramos nesse assunto. Eu lembro que nesse dia do 98 do Mike, ele começou e foi de uma madrugada, terminou na outra praticamente. Ele entrou em Berserk, o Fire tava upando, eu também lá, tava todo mundo no mesmo mapa. A gente de vez em quando o Fire mobava pra matar a Tokai, e o Mike chegava, que se dane, é meu. Tava até caindo o mob do... Tava uma passando, o Mike faraó, é verdade. Que se dane, não tô te vendo. Ou ele entrava no meio do mob do faraó, ignorava a presença do faraó, matava o mob e corria. Eu quero isso mesmo. Só que sentia, né, que tinha alguma coisa diferente ali, mas não ignorava. Ele notava que depois que ele matava o mob, alguma coisa tava tirando 2k em cada hit. Pois é. Então, gente, a gente vai dar uma pausa na primeira parte, já estamos voltando. Não tem nem por que falar quanto tempo vai se passar, porque pra vocês vai ser um instante, tá ligado? Então, começa a segunda parte da nossa entrevista. Vamos lá, continuando com o Mike, metralhando ele com pergunta. Mike, tem algum outro jogo online que você gosta de jogar? Fora Ragnarok? É, tem. Mas não tinha não, mas pra mim está tendo. É o Digimon? É o Digimon. Como é que funciona o jogo? A mesma coisa que Rag, tudo? O jeito? É, falar a mesma coisa que Rag é mentira. É. Né, ele funciona bem parecido com os Digimons do PlayStation 1. Bem parecido mesmo. Lógico que bem parecido, muita coisa diferente, né? Mas segue os princípios básicos do Digimon de PlayStation. É. E voltando a Rag, qual é a sua habilidade preferida no jogo? Não precisa ser exatamente do seu personagem principal, assim, no geral, de todos, contando todos os personagens. Qual a sua habilidade preferida? Que você mais gosta? Você falou que pode ser qualquer char, agora eu tô em dúvida, espera um pouquinho. Eu acho que ainda é lança bumerangue. Lança bumerangue é mais que o mesmo legal. Um dos poucos ataques que o Lodge tem de longo alcance ou alguma outra coisa especial? Não. Sei lá. Eu não sei porque eu gosto de ficar andando e sair pescando os bichos com isso. Ao invés de provocar, vai na lança bumerangue. É mais prático, é mais rápido. Eu não sei se é mais prático, mais rápido, mas isso é psicológico. Pra mim é mais prático, mais rápido. Pelo menos não aumenta a força deles, né? E aí, em Ragnarok, qual é a sua cidade preferida? Um lugar que você tá fazendo nada, você vai lá pra ouvir a música ou ver a paisagem? Ó, tem duas cidades. Se for dentro de cidade mesmo, são duas cidades. É Ayotaya e Vens. É, uma no fim do mundo e outra do outro lado. Mas assim, você gosta de ir lá porque Vens não é pela paisagem, é? Que eu não vejo. Olha, Vens vai pra aquela entrada da cidade pela música. Eu acho que mais é pela música mesmo. Porque é meio deserto, né? É, que tipo, Vens eu acho assim, do meu ponto de vista, meio sem graça. Aí, o mapa antes da cidade, aquele que você entra na cidade, que até a sua tela muda a posição de visão, eu até acho mais legal, foi bem trabalhado a divisão, a diferença das pedras, a textura, você consegue quase que sentir a textura das pedras. Mas tipo, Vens em si eu não vejo graça, você vai e morre que é quase não uma tem coisa. Não tem que ver graça, não tem nada lá. Vai, tem. Tem a câmera que vai mais longe. Tem um vulcão de Thor, assim, bonitinho. É, mas tu joga lá dentro da cidade. Pra quem quiser... Ah, dentro da cidade, é só a música. E a câmera. É massa. É, que eu notei que em vez de você tirar todo o zoom do personagem, você dá um zoom máximo, se der, ela sobe mais do que nas outras cidades. Você tem uma visão muito mais alta do seu personagem do que tem em volta, do que numa cidade normal. E em questão de PVM, qual é o seu lugar favorito de matar monstros? Sei lá, tipo, pelo monstro que você gosta de matar, ou pela música também, ou pela experiência que eles dão? Qual é o seu mapa preferido de upar? É, em qualquer char ou específico Lorde? Não, qualquer char. Ah, não, eu tava com um lugar na cabeça, mas eu lembro das coisas ruins de lá, as coisas ruins de lá é muito ruim, sabe? Inclusive a música. A música, só ouvir a música na descrença. Seria grande orca ele falar isso. Mas os negócios ruins de lá é muito ruim. É que, sei lá. Eu tenho lembrança. Eu gostava de matar o mob do orc herói. E sair e matar bicho lá, o bicho. Grande orc com o justiceiro. Mas eu lembro que lá é um lugar muito chato. Já deu pra notar que o Mike, ele tem mania de se jogar no MVP pra roubar os mob dele, né? Esfinge, lá na pirâmide, com o faraó, com o grande orc, ou seja, onde ele tiver a oportunidade, ele se mete no meio, mata o mob e corre. Ah, mas do orc herói, primeiro que ele já dá emoção, né? O mob é muito grande, de grande orc ali. E dava muita XP. Ainda dá, né? Não sei. Mas é bom quando alguém, tem alguém correndo dele, ele vai, o grande orc, o orc herói separa do mob dele. Aí é só alegria. Qual é o seu MVP favorito, Mike? Porque todo mundo tem aquele MVP que adora matar, sabe? Alguns, aqueles fracos, sabe? Que é legal você de vez em quando até solar. Peraí, eu não entendi. Você falando de MVP? É, MVP. Qual que você mais gosta de matar? Ó, o único que eu dou conta é o GTB, né? O único que eu dou conta de matar. Pelo menos eu ataco, que só seja eu atacando. Entendi, entendi. É, todo mundo gosta de matar o GTB, não sei porquê, mas ele é bonito. Fácil. Discordo, eu não consigo. Ele dá reflect e meu Azura volta. Ah. Tem que matar e dispara aquela desgraça. Eu fui com o Nathan me redentando, eu dei um Azura, o Nathan deitou. É tipo, droga, matei o errado. E de monstro, Mike, dos bichinhos que tem Ragnarok, qual você gosta mais? Porque acha bonitinho ou porque ele é fácil de... Oh, vocês têm muito pera aí. Não, eu tenho que contar, vou ter que comentar dois fatos que eu acho engraçado demais, né? Que é a moto, igual o Minérios, lá da mina de Embrox. Ah, tá. Pega de baixo. É, esses mesmo. Tem um outro que eu acho engraçado que acontece. Não é ele, mas ele é o Archegenig. Ele e o mob dele. Porque eu não sei o que acontece. Alguém com um começa a bater no outro, sabe? Ele com o próprio mob. Aí ficam brigando entre si, até uma hora que ele usa Clint Snag e mata todo mundo, depois recala ele, sabe? É um jeito fácil de evitar a briga dos subordinados. Mata todo mundo e recala novos. Aí passa um tempo, começa tudo de novo, ele vai, mata e chama todo mundo de novo. E Pet, Michael, tava lembrando agora, você tem assim uma variedade incrível de pets. Quais são os favoritos? Ah, eu lembro que pelo menos 4. É, pelo menos isso deve ser mesmo, mas eu gosto muito do Chonchon de Aço. Não por ser Chonchon de Aço, mas porque é o mais antigo meu, né? É muito antigo mesmo. Sei lá, no primeiro pet eu peguei ele com um item dropado. Eu dropei um filé e deu certo. E as falas dele, pelo menos, são, não é aquelas que fica... Ah, você é fraco. Ah, você não vai dar conta. Ah, eu... Como é que eu posso dizer? Sempre essas coisas. Você sabe quem fala isso, né? Sei. Não é aquele tipo de bichinho que você fala... Você vira pra ele e fala, cala a boca. É aquele que fala assim, você é fraco e você mesmo fica calado. É que eu lembro de já ter visto gente discutindo com o próprio bichinho em mapa, porque acho que é... Eu não lembro qual bichinho, tem um bichinho que realmente fala pro dono. Você é fraco, alguma coisa, rebaixando mesmo o dono, é tipo... O cara começou a discutir com o bichinho, eu lembro que ele guardou o bicho no ovo. É o... Andarilho. Ah, não tenho certeza, eu lembro que o cara tava discutindo com o bicho, deve ter sido Andarilho. O Andarilho fica dizendo que o dono não tem capacidade de upar no lugar, não vai conseguir matar o bicho, a não ser que o Andarilho ajude, e aí o cara guardou o Andarilho no ovo. Bom, já deu tempo, vamos encerrar por aqui hoje a entrevista. Mike, obrigado pela participação. Valeu pelas suas entrevistas. E cuidado ao zoar qualquer detalhe da entrevista, porque na próxima semana você pode ser o entrevistado, entendeu? Então cuidado. É isso aí. Só um momento aqui que eu tô apanhando muito pra cancelar, calma. Você pode cancelar o hack, Jauro. Só você apertar lá e parar o recording. Ai, pera. Ah, vou morrer, pera.